estabilizado, gol na 607. Na 607, complete aproximação, torre na noite, decimal 6. 186. Torre, bom dia, gol na 607, passou torre estabilizado. 607, tráfego avistado, ajuste no 012, continue aproximação, número 2 para pouso, reporte externo, trabalho travado, senhor. Reporte externo, trabalho travado, gol na 607. No 7 no 5, nível descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado a final no 0. 2.012 vai para trás, estabilizado. Externo baixado travado, gol no 607. Ciente número 2 para pouso, informe pista livre no 607. Guardando no 607. Boa noite, 04, no Solos 46, libera direita. Taxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 08, nesta frequência, no 804. Direita, Alfa Juliette, 04, 18, 04. Portão 08, senhor. 08. No 607, pista liberada, vento 080 graus 07, 9012 que negar, autorizado pouso, pistão no 0 no 607. Autorizado pouso no 0 no 607. Geral 9970, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 030, admite ao lock. 030, capta o localizador. Opa, pinguei, bom. Rodolfo 3201, acionado para o táxi, 100 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, atendendo Guarulhos. Guarulhos, 100320, copiado, 3201, autorizado táxi via Índia, Alfa, posso esperar pista no 0, ajuste no 0 no 2, chamei pronto para decolagem, posso esperar 10, 3201. Índia, Alfa, chamar posso esperar 10, o 3201, 92. O 897 da Gol, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 220, curva direita proa 220, seu limite é o localizador. Nessa proa só desce para 4.000 pés, 1.012. Direita 220, 4.000, 1.012, limite ao localizador, no 897. Sideral 9970, curva direita proa 070, autorizada a final no 0. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Proa 070, chama estabilizado. Voo no 607, no Solos 48, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado Alfa, chama ingresso, táxi Juliette nesta frequência no 607. Livra, próxima à direita, táxi de Alfa, chamada próxima na Juliette, voo no 607. 897, desce para 2.000 pés. 2.000, 1.897. Mike Tango Juliette, desce para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil pés no 012, no Mike Tango Juliette. CBS, gol no 7-5. 7-5, complete final, chame torre no 86. 86, obrigado, tia. Tia. Salvador, bom dia, gol na 795, passando o externo, estabilizado. 770, estabilizado. 270, prossegue final, me escuta. 795, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 089. Tem pouso no 0, gol no 790. 310, 897. Tango Juliette, vedor, radar, sequenciamento, mantenha pro 030, seu limite ao lock. 030, limite ao lock, o Mike Tango Juliette. Sideral 9970, complete final, chame turno no 86. 86. Sideral 9970, está estabilizado o Juliette. 9970, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, é o número 2 para pouso, senhor. Continua a aproximação, reporte externo, tem embaixo travado avistando, sideral 9970. Gente. Está pronto, ponto de espera, o 103201. 103201, não mantém o ponto de espera. Boa noite, 897, Vitor, Mike Charlie. 897, complete final, chame turno no 86. 86. Mike Tango Juliette, curva direita para 060, desça para 2 mil pés, autorizado a final no 0. 060, desça para 2 mil pés, autorizado na final do INS, Mike Tango Juliette. Ajuste 1012. 1012, terceiro, na sua escuta. Baixar travado. 109970, continua a aproximação, informei pista livre, total correção sideral 9970. Tá. No 5, no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado, Alfa Índia, portão 02, nesta frequência, gol no 7, no 5. Em direita, Fox, Alfa Índia pro 2, gol no 7, no 5, liberando, obrigado. Sideral 9970, cheque 30, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 089. 7, livre Tango Juliet, complete final, chame turno 186. Completar com a 286, mais tranquilo. Papa Romeu Mike, Tango Juliette, estabilidade ILS da 190. Bom dia, Mike Tango Juliette, continua a aproximação, reporte externo, tem baixo travador estando, Mike Tango Juliette, ajuste 1012. Vai botar a aproximação, reporte externo, Mike Tango Juliette. Sidrão 9970 no solo 55, libera a direita, táxi alfa aqui no pátio 3, nesta frequência 9970. Achá travada. 1897, pista liberada, vento 080 graus 09 nós, pouso autorizado no 10, gol no 897. Lá autorizado, pousa no 0, gol no 897. Não tem condições de declarar interseção, viu? Sim, senhor. Eu tenho tráfego seguinte a esse gol agora, na curtíssima, no externo agora. Então aguarde após o próximo tráfego, eu autorizo o senhor a decolar. Passou externo, trem baixado travado, Mike Tango Juliette. Gente, Tango Juliette, tráfego avistado, aguarde a autorização de pouso, senhor. Vai dar não, Mike Tango Juliette. No 897 no solo 57, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso na Juliette nesta frequência, gol no 897. Vira à direita, táxi aprovado até Alfa, chamando a Juliette, 897. 356, Alfa 0 para a Gol. 53 no meio, identifique pro Diamante, entra para o 050. 25, Yamaha 050, 356. Papa Romeu Mike, Tango Juliette, vento de 080 graus, 099, ajuste no 0, no 2, pista liberada, pouso autorizada, pista 10, Mike Tango Juliette. Pouso autorizada na 10, Mike Tango Juliette. Portanto, 3201, visual com Boeing 727 do Mike Tango Juliette, agora na final, pista no 0. Assim, é bom. Portanto, 3201, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no 0. Após a passagem, mantém 3201, obrigado. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, no solo 59, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Kilo até o pátio 3 nesta frequência, Mike Tango Juliette. 9, libera na próxima via Alfa Kilo para o pátio 3, é o Mike Tango Juliette. É o 3201, só um minuto para a decolagem. 3201 na pista agora liberada, autorizado decolar pista 10, entre 080 graus com 07 nós, então 3201. Ah, aprovado, portão 7, da 3171, chame táxi. Depuitamento, porta da táxi, da 3171. Decolou aos 01, chame agora o controle em 1 no 9.8, senhor, bom voo. 9.8. Voo 1897, autorizado ingresso, portão 04. Autorizado ingresso, portão 4, voo 1897. Trabalhou, bom dia, USG 572, informação Gulf, autorização para Brasília, 3.0. Prioritar 3201, decolou, cruza 1.500. 3201, sobe para o 360, contato radar vigilante. Zero via para o Zulu 17. Decolada pistão no zero com curva direita, subida gole, transição UFITO. Controle 119, decimal 8. Aciona 5406, Webjet 5722. 3030 para Brasília, também para o Zulu 17, decola 10, com curva à direita, gole UFITO, o controle 198. Responde 5406, cotejamento correto, web 5722, chame pronto para o funcionamento, confirme somente seu portão. É o portão número 3, chamada para o prospect, na minha web 5722. Número 05, aciona identificação, chegada a ponte, desça para o 050. 4050. Sexta, livre desvio, reposta no apoio de bombe. 1171, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 1012. O objeto 57 do redor da escuta. Aqui, amor. Para a solicitação de pushback, chame na frequência do sol em 121, décima 9. 29. Desça para 2000 pés, ajuste no 012. Então, 3517, vetor radar sequenciamento, curva direita, voo pura 240. Seu limite é o lock. Direita, 240, está pelo lock 3516. 3516? Entendi. Se tiver condições, pode mandar essa pro interceptar o lock. Na TAM, desce para 2000 pés, 1012, ajuste. 2012, 3507. Patrono, 49, informação até, aguarde um minuto para 4. Salvador, são 3890, informação até a autorização 25. Mas eu já tenho aprovado o Recife, o nível 330, protocolo, para estar 3890. Não, são 3890. Aprovado o Recife, nível de voo 330, via Peruí 58, decolar pista 10, manter a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Pucajamo, transição Caju. Controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 6 e o código 5410. Tem autorizado o Recife, nível 330, polícia 58, decolando da 10, mantendo a flor até 2010 ou 3 milhas náuticas, após curva esquerda, na feira Pucca, de Amaracaju. Controle 198, torre 186, 345410, 3890. 5410, código, portão 5, chama o ponto de pegar instrumento, tá? 3890. Agora pronto, pegar instrumento, tá? 3890. 7 esquerda, na pura 160 para o lock. Esquerda 160, tá? 3597. Sim, ativa, autorizada final no 0, tá? 3597. Autorizada final 3597. 3171, bom dia, autorizado, alinhar e decolado 10, volta 080 graus, meia dúzia de mais. Complete final, chame torre no 186. 186, 5316, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, informa o rebanho da TAM, pressa iniciar rolagem na 10, aguardando pista livre, o trip 5316. 3153-210 para 50. 3153, identifique, desça para o 050, chegada Pompe. 050 na Pompe, grato. Total 9910, livre descida para 3000 pés, ajuste no 092. Descida para 3000 pés, 1092 no ajuste, total 9910. No 605 da Gol, desce para 4000 pés, ajuste no 012. Para 4000, 1602, 1605. Controle Salvador, bom dia, tá 31971. Transfere na Dael Leda. 3171, sobe para o 360, vigilância radar. 360, sobre vigilância, autorizaria o voar da Elda presente? Presente, voar do Estado da Cidade. Vem a cópia, próxima cópia. Foi voado Campinas, nível de voo 360, 360, via up, Zulu 16, passam via bridge, via posição bridge, após up, Zulu 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantendo a reta até cruzar os dois pés da terceira milha, após curva direita. Compre o perfil do subida da Euleda, após Leda direto para a posição bridge. Controle 119.8. A torre 1862 e assina o código 5416. Gente, autorizado Campina de 3360. Decola perfil da El. Na proa 2000, curva direita. Da El, dentro da bridge. Boa bridge, depois da Zulu 16. 198, ao controle 5416. 2612, azul 4. 419 correto, portal 01 no Champlão. Não dá, hein? Opa. Salve, Salvador, para puxar em funcionamento, é de 572. 722, objeto, portão 3 aprovado, time táxi. O 605 da Gol, vetor radar sequenciamento.